Super Gabson. Gabson. O pancadão da galera. Banda 007. Gabson. Não entendo. O que ela me faz? Me vira essa cara. Cada vez que passo junto a ti, não entendo. Todo esse veneno, pura espalha. Quando tem conversa sobre mim. Teu ato entrego ao destino. E saiba que nunca mais vou procurar-te.

Patrick. Somos apaixonados. Faz o G de cabeção. Quando você diz que não faz amor com mais ninguém, está sofrendo agora, juro que estou bem. Se arrepende e chora por me deixar pra trás, e as alianças que comprei tive que guardar. Todos os sonhos que sonhei se foram pra não mais voltar. Você foi meu grande amor e eu sempre só fui seu bem. Aparelhagem que está conquistando o Pará. Super Gabição. Manda aí, Vicente. Sucesso. Super Gabição. Você parece um anjo. Pena que não queira morar aqui no meu céu. É muito mais que um sonho. Com você eu prometo até lua de mel. É a mulher perfeita. Te juro eu faria mil loucuras de amor. O teu corpo me chama. Eu sonho com você rolando em meu cobertor. Você é meu anjo, meu mundo, meu tudo. A princesa que eu escolhi pra viver. Você é meu anjo, meu mundo, meu tudo. Preciso do teu calor pra me aquecer. Você é meu anjo, meu mundo, meu tudo. A princesa que eu escolhi pra viver. Você é meu anjo, meu mundo, meu tudo. Preciso do teu calor pra me aquecer. Manda aí, me sinta. Sucesso! Você parece um anjo. Pena que não queira morar aqui no meu céu. É muito mais que um sonho. Você eu prometo até lua de mel. É a mulher perfeita. Te juro eu faria mil loucuras de amor. O teu corpo me chama. Eu sonho com você rolando em meu cobertor. Você é meu anjo, meu mundo, meu tudo. A princesa que eu escolhi pra viver. Você é meu anjo, meu mundo, meu tudo. Preciso do teu calor pra me aquecer. Sigo aqui, pensando no teu jeito. Teu olhar tão bonito, o afago em tuas mãos. Super Gabson! Foi assim, no balanço das águas, descobri que a minha alma já nasceu para ti.